essa equipe de Roma aí, parabéns aí, o pessoal que é do grupo aí, que é do IOP, Canil, TKS aí, parabéns pela representação lá da firma lá, no QRU de hoje lá, hein, positivo? A partir de hoje aí, assumindo o comando de operações especiais aí, da guarda, esse que os fala. E nós vamos trabalhar em prol aí de mais munição, mais armamento, melhoria, maior viatura, melhores viaturas, pra gente poder trabalhar melhor aí, entendeu? Toda vez que eu tiver no comando, é bomba à vontade. Está?